Vamos embora! Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste no olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve. Vai, vai, vai! Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu ouvi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Vai! Nem seu nome eu sei dizer. Diz aí! De onde ela veio, pra onde ela vai? Canta aí, galera, vai, vai! De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Chicana, mesa de bater, sucesso! Não sei dizer. Tá legal, vamos embora, Thiaguinho. Joga pra...